e bota pra correr pra Denilson. Vambora, Denilson. Ele desequilibrou na Copa América contra o Paraguai. Vai-se embora, Denilson. Faz a finta, a galera gosta. Rivaldo pediu. Outra vez, outra finta do Denilson. Ainda ele. Pra Rivaldo, olha o gol! Você tem a cara do futebol brasileiro. Puxa pra lá. Deixa ele vir de novo. Puxa o cruzamento. Bota na cabeça do Rivaldo. E o Rivaldo, onde ele tem que jogar, é lá dentro, que ele faz um gol atrás do outro no Barcelona. Denilson tem cara de futebol brasileiro. Bota Rivaldo na cara do gol. Ele bota pra dentro. 2 a 0 Brasil. 2 para o Brasil, 0 para o Paraguai.